Trip 5556, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reforço estabilizado. Bono 896, Samo Centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85. 126.85, alterna 125.45. Ok, 126.85 e 125.45. Afirmativo. Trip 5556, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.95. 295 até mais 30. É bom, pô. Torre é o Trip 5556. 5556, reparte campo à vista. Contará 5556. Livre pouso 9-0, ventou 9-0 graus com 3-9, altímetro no 0-9. E 11, livre pouso 5-5-5. 5556, solo 26, ali para a direita, solo 121, decimal 9. A direita, 129. Autorizado táxi de Alfa Juliette, Gate 08. Alfa Juliette, Gate 08. Não 3520, acione identificação, chegada Mari, está para nível de voo 050, ajuste 1901. Autorizado Duna, descendo para 2000 pés, são 3520. Zero Duna, para 2000 pés. 3520, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para estabilizar, né? 3520. No 8, no 6, boa noite, chega da Mari, desce para nível de voo 050, ajuste 10 no 1. 050, milhões na Mari, boa noite. Falou, Mike Yampi Lima. Yankee Lima, prossiga. Ok, senhorita, Yankee Lima, bom dia. Mas Yankee Lima está aqui na UPAT 3. Solicita aí, tratoramento aí, aeronave está sendo levada para a posição 10, esquerda 10. Mike Yankee Lima, chame torre na frequência 118.95. Yankee Lima, prossiga. Senhorita, bom dia. A Yankee Lima está parqueado aqui na parte 3. Solicita aí autorização para ser levada aí para a posição 10. Yankee Lima, confirmando o reboque do pátio 3 até a posição número 10 do pátio principal. Afirmativo, esquerda 10. Yankee Lima, aguarde os instantes, por gentileza. E aí, Yankee Lima, aguardado. Mike Yankee Lima, autorizado o reboque até o gate 10, reporte terminado, finalizando o reboque. Ok, autorizado, obrigado. TAM 3520, completo final do procedimento IRS X-Ray, chame torre 118.95. Até bom pouso. 3520, 3520, reparte externo. Opa, Estamos esperando baixar travado, tá. 3520, livre pouso na 1-0, vento no 60 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 1. Livre pouso no 0. Tono 8 no 6, livre da restrição ETAP, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 1, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2011, reporte estabilizado ILS X-Ray da 1 no 0, boa noite também. Zero, solo 47, liga direita, solo 121, um, decimal 9. 129, 3520, prossegue ataque civil Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, então 3520. Thank you. Estabilizando ILS X-Ray, gol 1-8-6. 1-8-6, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1-1-8-9-5. 2-8-9-5, gol 1-8-6, até mais. Até, bom povo. Obrigado. Salvador, boa noite, eu vou no 8-6, passando externo, baixado, travado. No meia, ele pipou no 1-0, ventou no 4-0 graus, comendo de nós, altímetro no 0, no 1. Livre pouso na 1-0, vou no 8-6. Mike Anquilina, parqueado no 10, graças. No meia, solo 5-6, livre à direita, solo 1-2-1-9. Direita 2-1-9, gol no 8, no meia. Boa noite, 1-8-6, livrou na porta, está de necessidade. Bom, 1-8-6, autorizado, saque CVA Alfa Juliette até o gate 05. Alfa Juliette para o gate 05, boa noite, 1-8-6. Boa noite, dia 3520, uma informação extra, a 3520, informação em curso é a Foxtrot. No momento, modificação é um vento 1970 graus, 04 nós, de Capão da Cobra. Autorizado Salvador para Aracaju, o nível é 190, decolando a pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Caju, 3-5-0-0-4, controle 120, decimal 8. Na 3520, saída Pucca, Jama, Jama, Caju. Na 3520, cotejamento correto, é a ponte pronta para puxar estacionamento. Charlie, corre também um pouco de pitch solo, reporte para ataque. Ataque 3520109, 12. 3520, autorizado, ataque, seu ponto de espera via Índia, no ponto de espera chama a torre 198, 1095, altímetro 10111, confirme informações de táxi, por gentileza. Autorizado via Índia, tomará no ponto de espera 2953520109 a bordo, 2 horas e 20 de autonomia, alternando a gente. 20, bom voo.